3. 3, Silvia 3, igual no, Titan of Bad. Noite 05, Solo 45, taxi de Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa Juliette, João, bom, 8205. 226, completa o final, chama a torre no 862. Obrigado, Juliette, 714, desce a 2000 pés, 1013. Final, LFXA, reporta estabilizado. Desceu 2013, foi mais estabilizado, o ano 7 não faz. Salvador, boa 3226, estabilizado, uma milha do externo, baixou, travou, pista 10. 3226, pouso autorizado, vento 1 centena, 8 nós. Autorizado, pouso, pista 10, 3226. Vento 9191. 3291, muito boa noite, aficiona a identificação, voa pelo DF 4000 pés, ajustado 1013. Voo no 7 no 4, completa final, chama a torre no 862. 862, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, voo no 794, final, baixar travado, 3 milhas do externo. Boa noite, no 794, a número 2 para pouso, aguarde vista livre, é sobre superfície na centena, 99. Gente, chegou no 794. Última foto da 3. 2000. 2000, seu solo foi o 50, táxi de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette até portão 7, tá 3000. Ou no 794, pouso autorizado. Pouso autorizado no 794. 1714, Juliette, Portão 2, 1714. Eu solo pelo 54, táxi de Alfa Juliette, Portão 2, 1714. 062, aciona identificação, a chegada é a Mar, desce ao 050. Música 3859, tarifa da restrição em Pelô, desce a 2 mil pés, o ajuste 1013, autorizado na LSX em reporte estabilizado. Chega, Felipe. Da restrição em Pelô, desce para 2 mil pés, ajuste 1013. Autorizado final ILSXR, reporte estabilizado. Reportará estabilizado 2003, 291. Esperado pelo lugar. Torre Salvador, boa noite, é o Sam 3, tudo bem? Tem informação, tá? Pronto para a foto. 1891, no completo final, chama Torre 1862. 1862. Boa tarde. Azul 4062, limite da restrição em TAP, desce para 2.000 pés, ajuste 1.003, autorizado sinal LFQ, reporte estabilizado. 4062, reportará estabilizado. Pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 8 nós. Torre, boa noite, 3891 da TAM. 3891, boa noite, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 8 nós. Livre, pouso no zero, 3891. Vindo no Sol 05, taxi via Alfa Juliette para a remota 3. Poderia confirmar a remota 3? Afirmativa. Alfa Juliette, remota 3. Então, 3152, pronto, cópia? 3152, pronto, cópia. Maceió 330, autorizado via uniforme 58. Decolando a pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Pulca, transição Caju, controle 1935, responda 5543. Decola para Maceió 330, pela autorização 58, saída Pulca Caju, decolada 1-0. Esquerda, controle 1935, responde a seguinte: correto, 3152, chamar para possível adicionar. Boa noite, estou na identificação, Duna 2000 pés, ajuste 1013. Pode voar Duna, por quê? Autorizado a voar Duna 2000, 2000 pés, senhor Décio, ajustado padrão, 1013. Azul 4062, próximo ao marcador externo, trem checado. 4062, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1 centena, 8 nós. 62. Boa noite, 05, autorização para Natal, por favor. Boa noite, 05, boa noite, só um minutinho, cópia. Prepare a Pulca, transição de par. Pulca de par. Salvador, o Santos da Índia, Codex, 3158, feedback, acionamento autorizado, time taxi. Azul 4062, Citroën. 4062, eu falo com o Sal Josi. Taxi via Alfa Kilo 43. Não me escuta. Alfa Kilo 43, não se escuta. Azul 4062.